As long as I remember those endless summer nights, nothing can take away those memories. I keep them all inside, but I wish that I could tell you that you are always on my mind. I guess there's nothing I can do. I'll leave it up to you to decide what we're gonna do. I'm talking about the things that punch your life. Don't let them be the ones that step behind. No matter how hard it all turns out, just remember the summer nights when we make it through. Maybe you E após Threat, mantemo-nos na Suécia com os Snakes in Paradise, que em 2018 lançam o álbum Step into the Light, e deste álbum ficamos com a música Things. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos aumentar um pouco o peso do Riff Service, e vamos iniciar esta sequência com os canadianos Monster Truck, e do álbum True Rockers vamos ficar com a música Devil Don't Care. Para vocês, Monster Truck, Devil Don't Care. Is the place I found where the devil used to go. Now he ain't been here for some time. You can tell by the way nothing good ever seems to find. 'Cause the devil don't care about the bills you have to pay. The devil don't care about what you have to say. The devil don't care about you anymore. Mm-hmm. things like your DNA sorted out. There's trains that cross the country, there's ships that cut the sea. Why not build a bridge, babe? Like a song I love to sing, but I'm feeling this complacent. I miss your high-proof stain. Believe me, now I know flesh is a tempting thing. Now it's a precious stone on the shape of a ring. She takes her time and then she blows my. She leaves me so far behind. She takes her time and then she blows my mind. She takes her time and then she leaves me so far behind. Touches the goddamn clouds. It's a man of science. They got things like your DNA sorted out. There's trains that cross the country, there's ships that cut the sea. Why not build a bridge, babe? You and me. She takes her time and then she blows my. We'll be right back. Welcome to Applebee's. How may I help you? Yeah, hi. What is a lawnmower? E após Monster Truck, quem nos apareceu foram os Sunshine Riot. E do álbum Lonely Hotel, ficamos com a música Skyscraper. E terminamos esta sequência com mais peso, com os Overdrivers. E do álbum She's On Her Period, ficamos com a música High Mountains. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com os City of Thieves. E do álbum Beast Reality, vamos ficar com a música Incinerator. Para vocês, City of Thieves, Incinerator. A brand new and hazy. How could it get at me under control? There's only one thing that's rock and roll. Surrounding you seem to support all the moves you do. How could a girl make me so helpless, so dependent? I feel defenseless. How could a girl stop me under her spell? I feel I'm cruising on my highway to hell. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após City of Thieves, ficamos com já veteranos Axis. E do álbum Monster Hero, ficamos com a música All I Want Is Rock. E vamos agora para uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Taste. E do álbum Moral Decay, vamos ficar com a música 16 years para vocês. Taste, 16 years. Another sleepless night, I heard the screaming from outside. It was another fight. The last time in this house, I can't remember the last time. It was quiet. Hearing mother cry, it takes a part of me. you hear the rot this time? I wish you'll come out stronger on the other side. Face to face, heart to heart, till death do us part. Walking down the aisle, future's looking bright. Step by step, breath by breath, broke every promise. The words were easy, reality to hold. Seeing farther down, I'd never thought he'd take it so hard. This is not his first time, but hopefully the last in his life. A broken marriage and a lost house. I broke all the rules that's in the past. Just let the stars align. Is heaven on the road? We've come so far. We got something that you can buy. So let's jump right. E nesta sequência de baladas, após Taste, ficamos com uma banda que reúne dois dos grandes nomes do hard rock melódico da atualidade. Estou a falar-vos de Robert Sall, dos Work of Art e do Sweat, e também o grande vocalista Steel Overland, dos FM. Estou a falar da banda Groundbreaker, que em 2018 lançou o seu primeiro álbum, o homónimo Groundbreaker. E deste álbum ficamos com a música Tonight. E terminamos esta sequência com os Drama Queen. E do álbum Drama Queen ficamos com a música Stop Me From Crying. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter três covers, duas delas com originais dos Toto. E vamos iniciar com Acacia Avenue. E do álbum Worlds Apart vamos ficar com a música Don't Chain My Heart, um original dos Toto. Para vocês, Acacia Avenue, Don't Chain My Heart. Spell. Thought I knew you, but now I know you well. second man. We'll be right back. e nesta sequência de covers, após Acacia Avenue, quem nos apareceu foi Billy Gibbons, o eterno vocalista e guitarrista de ZZ Top, um dos barbudos mais famosos da história do rock. E do álbum The Big Bad Blues, ficamos com a música Rolling and Tumbling, uma música que foi originalmente gravada em 1929 por Hambone Willie Newburn. Esta música trespassou quase todos os grandes nomes do blues, nomes como Robert Johnson, John Lee Hooker, Muddy Waters, Elmore James, entre muitos, muitos outros. E alguns anos depois, também foi coverizada por nomes do rock como Cream, Johnny Winter, Fleetwood Mac, Goth Mule, entre muitos, muitos, muitos outros. E após Billy Gibbons, quem terminou esta sequência foram os alemães Bonfire e do seu álbum Legends, um álbum que vai fazer versões de músicas que marcaram a história do rock. Ficamos com a música Africa, um original dos Toto. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os veteranos Uriah Heep, que em 2018 lançam o álbum Living the Dream. E do álbum Living the Dream vamos ficar com a música It's All Been Said. Para vocês, Uriah Heep, It's All Been Said. We'll be right back. E após o Raya Hip, ficamos com os Hound. E do álbum Settle Your Scores, ficamos com a música Grit. E terminamos esta sequência com os argentinos Watchmen. E do álbum Blackout, ficamos com a música Jump the Gun. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com Slash and the Conspirators, que conta com o vocalista Miles Kennedy. E do álbum Living the Dream, vamos ficar com a música Lost Inside the Girl. Para vocês, Slash and the Conspirators, Lost Inside the Girl. Smile. situation storms my heart. It's slowly breaking me, I fall apart. What can I do? I always fall so hard. We'll be right back. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Slash and Conspirators, ficamos com os finlandeses Dynasty. E do álbum Fire Sign, ficamos com a música My Darkest Hour. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter dois nomes com influência de Southern Rock e de Blues. E vamos iniciar com Greystone Canyon. E do álbum While the Wheels Still Turn, vamos ficar com a música Astral Plane. Para vocês, Greystone Canyon, Astral Plane. e após Greystone Canyon, quem nos apareceu foi Joe Bonamassa. E do álbum Redemption, ficamos com a música Molly O. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com a banda Wilson. E do álbum Tasty Nasty, a chicar com a música Everyone Gets Around On Me. Para vocês, Wilson, Everyone Gets Around On Me. Again, trying to make my life whole, trying to make my boat float, but I hit a rock on the band and I'm sinking again. Fuck. I used to see the stars in her eyes and how they shine like diamonds at night. Some people just feel like home, like friends in 90210. Man, she made a man home. And I don't know, I don't know why. Everyone gets around on me, so serve me up a whiskey, I ain't ready to leave. It's 2 a.m. and I can't sleep. My head's on the bar, cause my lost it all again, I'm a gambling man. But this year will be different. I'll roll the dice, believing that someday my luck will change. And suddenly, she walks over to me, says, can I buy you a drink? I see the hole in your chest and my soul won't rest. Till I feel it again, you're coming home with me. Everyone gets around on me, I serve them all a whiskey cause she's ready to leave. Says it's 2 a.m. and I can't sleep. And just like that, I'm living the dream. So hit me, I'm living the dream. So hit me, we'll be right back. E após Wilson, quem nos apareceu foi Tony Mitchell. E do álbum Beggar's Gold, ficamos com a música In Every One of Us. E terminamos esta penúltima sequência com os Creye. E do álbum Creye, ficamos com a música Nothing to Lose. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os australianos Courtney. E do álbum Rolling, vamos ficar com a música Back for More. Para vocês, Courtney, Back for More. Drink some E é com os suecos Hardcore Superstar que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Corritney e a música Back for More. Continuamos com os canadianos La Chinga e do álbum Beyond the Sky. Ficamos com a música Mama Boogie e terminamos com os suecos Hardcore Superstar, que em 2018 lançam o seu 11º álbum, o álbum You Can't Kill My Rock and Roll. E deste álbum ficamos com a música The Others. E é com Hardcore Superstar que terminamos o Riff Service de hoje. Deixo a todos um forte abraço e o desejo de uma ótima semana. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Zip. trying.